elas querem. É todo dia eu vou ganhar essa mulher. Fala no pezinho pra ver se ela te beija. Fala no pezinho pra ver se te deseja. Fala no pezinho pra ver se ela te quer. É todo dia eu vou ganhar essa mulher. Sei que você já ralou, você já aprendeu. Agora se liga que vai descer sim. Você já ralou, você já aprendeu. E agora se liga que vai descer sim. Você já ralou, você já aprendeu. E agora se liga que quem vai descer sou eu.